Inveja? Sempre tem. Cobiça? Sempre vai ter. Os invejosos que se lasque. Aqui, a parceria é nossa. Alô, DJ Pablo! O que tiver de ser, será! Falar? Todo mundo fala. Eu quero ver você vir botar de ré comigo, pô. Quer falar? Pode falar. Faz o seu que eu faço o meu. Inveja bate e volta contra nós, tu se fudeu. Quer falar? Pode falar. Faz o seu que eu faço o meu. Inveja bate e volta contra nós, tu se fudeu. Não tenta desmerecer pra querer nos atrasar. Vocês querem criticar? Quero ver você vir botar de ré comigo, pô.